Vamos aplaudir a Jesus forte, recebendo a missionária Zete, por gentileza. Bem forte! Muito obrigado, poder sentar, obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Eu tenho a honra de adorar a Deus aqui junto com a minha família. Ah, vamos lá. Cadê meus filhos? Não, posso perder, não. Por favor, Gabriel, fique de pé, filho. Bruna, filha, fica de pé. Tem um homem aqui que eu tive esses dois filhos com ele. Eu conheci ele há 35 anos. Fica de pé, meu marido, por favor. Levanta. Tá ali o Sérgio. Deus abençoe. Dá uma salva de palmas pela vida dele. Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O 3. E de. Obrigado. Eu cumprimento a todos com a paz, Senhor. Amém? Amém. Amém. Amém. Quando o pastor Marcelo, que eu tenho como filho também, me faz esse convite, eu fico um pouco meio sem jeito. Porque tantos pastores falam que ele tem privilégio e eles não. Porque eu não tenho, às vezes, vaga para eles, mas para ele eu tenho. Ninguém vai entender isso. Então, eu vou só orar, né? Ora que vocês entendem. Existem pessoas que é mais chegado do que um. Entendeu? Está explicado? Olhe para o teu irmão da esquerda, da direita, fala para ele assim: vai aprender um segredo aqui hoje. Fale o primeiro segredo. Quando Deus levanta. Quando Deus dá dom espiritual. E te levanta como profeta. O primeiro passo. Olhe nos olhos e fala: tem que descer. Bora. Quem te falou que uma função de profeta é coisa fácil? Quem disse para você que ter ministério de profeta é coisa fácil? Você está acostumado a entender? Eu cumprimentei a todos com a paz do Senhor. Vocês acreditam que eu achei que eu não tinha cumprimentado? Desculpa. Então entenda bem. Às vezes a função de profeta não é somente porque ele está na incumbência de profetizar. A incumbência de ser profeta tem três narrativas. A primeira é, quando o profeta está na incumbência de profeta e ele profetiza, esse profeta se tornou visado. Então, alguém olha para ele e acha, por ser profeta e por Deus usar ele, ele tem que ser perfeito. Olha para o teu irmão e fala: o seu mal é querer ver perfeição. E não olha para você, fala isso para ele. Eu estou muito feliz. A luta não pode nos matar, não, irmão. A palavra profeta quer dizer que aquele que escuta de Deus e fala ao povo. O profeta tem que ter a segunda qualidade. Qual que é? Tem que ter igreja, fala o teu irmão. Profeta tem que ter igreja. Profeta que pula ali, pula aqui igual macaco, não é profeta, irmão. Eu não sei, porque o culto está um poder, mas né, eu espero que esteja e continue, né? Tem pessoas que falam que eu gosto de acabar com a festa dos outros. Está repreendido, meu Jesus. Eu sou tão gente boa. Terceira coisa. Havia seleções de profeta. É que eu quero entender os profetas que estão levantando por aí. Eu tenho até assim uma preocupação. Na lei não tinha nem Facebook, nem WhatsApp. Na lei não tinha negócio de canal de YouTube. E Deus chamava pelo nome, sabia o endereço e sabia onde morava. Hoje, se Deus usa um vaso assim, a primeira coisa a falar é: eu não creio, isso é copiado, não é assim? É porque você não lê Bíblia, rapaz. Ô, gente, se Deus quiser fazer, quiser falar, quiser virar aqui, ó, de perna pro ar, quem vai impedir? Operando eu? Não entendeu? Não, então vou repetir. Eu estou arrepiando. Operando eu? Então eu tenho uma notícia para você. Quanto mais você não gosta do movimento, mais Deus está no movi. A Bíblia diz que Deus resolveu escolher Jeremias. Meus irmãos, Jeremias não tinha nem jeito, nem parecia e nem tinha cara de profeta. Amores, tem muita gente enganada. Eu viajo muito e eu estou no meio de uma arquibancada, é muito de nome. E quando eu chego, a primeira coisa que eles falam: ela não tem cara de nada. Eu amo isso. Porque Jesus nunca quis que alguém dissesse que ele era. Porque você não precisa bater no... Tem uns profetas que me dá até raiva. Quer falar a língua estranha mais alto, quer pular melhor, quer dar glória. Deixa ser bobo, rapaz. Isso aí não é qualidade de profeta, não. Quer que eu te dou um sinal, qualidade de profeta? Então você vai aprender. E pode fazer cara feia, que eu não estou nem aí também, não. Vem cá, vem aqui, vem aqui. A Bíblia diz que Josafá e Acabe vão para tomar Ramote de Gileade. Eu estou te falando qualidade de profeta. Aí todo mundo está dizendo para Acabe ir. Olha para o teu irmão e fala assim: tem profeta que é puxa saco. Fala, fala, fala. Ai, Jesus. Oh, glória. Fala para o teu irmão assim: você não quer dar um glória? Pergunta aí. Quer dar um glória? Oh, aleluia. Todos os profetas disse a Acabe: pode subir e tomar Ramote de Gileade. Mas aqui, existem pessoas, eu tenho que dar risada. Acabe era torto e conheceu o torto, porque um torto conhece o outro. Aí Acabe falou assim: eu não vou só com essa profecia. Mas tem um cabra aqui, ai, eu arrepio. Tem um cabra aqui que quando ele fala, tudo é contra mim. Irmão, meus filhos, filhas, olha no olho, eu sei que essa pandemia não pode muito pegar na mão, né? Mas olha no olho desse seu irmão e fala para ele assim: quando Deus levanta, nem todo mundo te aceita. Eu vou te falar para ver se você dá glória a Deus mais alto. Como é que você quer ser usado por Deus e quer que todo mundo fale biluta terra? Ser usado por Deus é ter inimigo. Ser usado por Deus é ter calúnia. Ser usado por Deus é enfrentar a prova. Ei, mas há um segredo: quem é usado por Deus, a prova pode vir. Tu balança, mas não cai. Tu é como palmeira. Oh, glória! Deixa eu te falar. Primeiro eu vou te falar onde morava Jeremias. Porque você mora em casa de três cômodos, está reclamando. Não é aluguel, não é hora para pagar, mas você está reclamando. Jeremias morava numa terra que era um pouco esburacada. Seu pai era o sacerdote Uquias. Eu nunca vi falar. Pode chamar aí professor de teologia. Tu também sou formada, mas procura aqui. Você vê a Bíblia falando muito o que fez o pai de Jeremias? Porque eu não entendo os crentes, irmão. Quer fazer e quer a pá? Se varre o púlpito, varri o púlpito hoje. Se limpa a igreja, eu limpei hoje. Se faz uma jantinha para mim, eu fiz jantinha. Se tira oferta, eu tirei oferta. Sai da lista, irmão. Trabalhar para Jesus, você não tem que aparecer. O pastor vai ver, fulano vai ver. Toma vergonha. Quem trabalha para ele tem recompensa. Deus pega Jeremias, meu amor, minha filha do coração. Deus pega Jeremias e fala: Jeremias, eu, Senhor, quero usar você. O que é que ele falou? Eu? Não, olha. Conhece crente assim? Não vou, não quero, não é para mim. Ah, que bonitinho. Todo mundo sabe que eu vim do tráfico. Eu tenho um bocado de cadeia nas costas. Já há 40 anos que eu sirvo a Jesus. Quando eu vim para ele, eu me lembro como hoje. Alguém falou para mim assim: como pode? Com o passado que você tem, quando você profetizar, as pessoas vão ver. Eu falei: quantos anos tem de crente? Eu tenho 20. Eu falei: então, precisa se converter de novo. Porque uma vez que eu não creio no que Deus fez na vida de alguém, eu estou crucificando a Jesus de novo. Porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós. É dom de quem? Então me escute. Escute bem. Eu não quero ser profeta. Já viu o menino manhoso? Não quero. Menino, toma esse danone. Quero não. Toma então nesse cara. Não quero também. Para ele melhorar, a mãe tem que pegar ele no eixo. É assim ou não é? Gabriel tem 14 anos, tem 1,76 m. Ele tem a mania de falar assim comigo. Eu falo: rapaz, olha, olha. Tá doido? Aqui não brinca não. Oxe. Ah, tá bom. Nós entramos ali, o seu irmão cumprimentando, e eu já pergunto: cumprimentou? Não é, irmão? Cumprimentou? Tem, ué. Oxe, eu quero bater no filho dos outros, quero que os meus fiquem soltos, ué. Não, a espada que corta aqui, entendeu? Corta aí, corta aqui. Ué. Aí vem cá, vem cá. Aí me escute. Deus falou: Jeremias, você está um pouco meio desaforado. Tu não quer, por quê? Irmão, se tem pessoa que gosta de questionar, ainda mais quando fala assim: vou pôr Deus na parede, olha, que lindo, mãe. Ó, olha aqui. Escuta, eu achei que tu ia gostar do meu vestido. Gostou não? Pois é. Tava R$140, olhei para a irmã e ela falou: não, vou fazer 60. Pronto, acabou. Quando você descobrir o caminho da fé, você pode choramingar para os outros e usa a sua fé. Vem cá, vem aqui, vem aqui. Ah, Jesus. O negócio tá bom, tá bom, tá bom. Tem irmãos que olham para mim sorrindo, outro olha meio assim. Vem aqui, vem aqui. Jeremias, como é que é o negócio aí? Eu não sei falar. Olha que bonitinho. Não sabe por quê, amor? Eu sou uma criança. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei: eu não estou tendo muita firmeza nessa palavra de Jeremias, não, que é uma criança. Aí fui dar uma vasculhada nas minhas fontes. Os pregadores querem o nome do livro? Vocês querem? Eu não vou dar, não. Se vocês vão pregar a minha mensagem, vamos embora. Eu descobri que Jeremias tinha, em uma tradução, diz 19 anos. e outro 20, e outro 21. Quando Deus chama ele, o bebezinho de 20 anos, não sei falar, não dá vontade de dar uma piaba boa. Você já pegou o crente de olhar para si e falar: rapaz, te dei uma chance, te dei outra, você está abusando. Sabe como melhora? É pôr no banco, não tem outra. Fique de banco para respeitar a regra, como é. Ninguém quer dar glória a Deus agora, mas eu entendo. Eu acho que o povo deve falar assim: pastor Marcelo anda conversando com essa neguinha. Sou mãe dele, vocês respeitam. Ó, oh, eu não sei falar. Por quê? Porque eu sou uma criança. Deus olhou para ele e disse: rapaz, vem cá, vem aqui. O que é que você está vendo, Senhor? Eu estou vendo pé de amendoim. Vocês acham pé de amendoeira aqui? Na região que encontra é mais em Israel. Sabe o que Deus está falando para Jeremias? Estou te chamando com tanta força, você está tendo o privilégio de ver o pé de amém? Porque eu velo sobre a minha alabaruetzai. Eu vou ter que profetizar aqui. Satanás tem que saber que esse ano é ano de cumprimento de promessa na nossa vida. Eu acho que você está dando glória a Deus muito fraco. Então eu vou te explicar. Eu estou nem aí se fizeram macumba na esquina, ou no telhado, ou na catacumba. Eu estou nem aí. Mas é ano de nós passar a guerra e vencer a batalha. Oh, glória! Permiture, mãe! Oh, we might tell you. Senhor, vão pelejar contra mim, filhos. Sabe por que muitas pessoas desviam e saem da presença de Deus? Porque eles acham que chamada é coisa fácil. Aprendam uma coisa, senhores. Chamado você não tem amigos. Chamado você tem do seu lado várias vezes armadores. E chamada nem todo mundo vai te aplaudir e ir com a tua cara. Então eu vou falar melhor para você entender. Aprenda uma coisa. Quando Deus chamou Jeremias, ele deu um sacolão em Jeremias e disse: está preocupado por quê? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Segura, segura. Olha para o teu irmão, tua irmã, e diga para ele: essa peleja não é tua. Ele está na frente da guerra. Ei! Depois que Deus blinda Jeremias, carimba Jeremias, todo mundo vê Jeremias como profeta chorão. Sabe que época que Jeremias foi levantado? Na época da idolatria? Na época do adultério? E na época que Israel estava rejeitando a maioria dos profetas. E ele era considerado um profeta durão. Jeremias não teve muitos amigos. A última mensagem que eu preguei aqui: não faça pacto com pessoa errada. Que Deus estava selecionando os seus amigos. Você vai aprender uma coisa: aquela muvucaiada que fica na sua casa não vai ficar mais. Aquela muvucaiada que ficava dentro do seu carro não vai ficar mais. só vai ficar verdadeiros, só vai ficar amigos verdadeiros. Bora! Eu tô querendo até cantar um pedacinho para dar um alívio, dá uma nota para nós aí. Porque eu tô achando que a coisa tá meio apertada. Vamos dar um alívio aí. Aleluia! Eu vou cantar. Dá uma nota aí. Que nota que é? Não, aí só você me mata, é tu que canta isso. Dá um lá maior aí. Não, tá mais alto. Joga aí, dó, é dó, né? Dó. Essa é boa. Tá no dó maior? Então bora. Tem certeza que tá no dó? Olha. Aqui tá. De descer, descer de joelho, descer prostrado ou descer se derramando. A palavra descer está no significado alguém que quer ficar pequeno. Sabe qual é o seu mal? Que você não consegue nada, porque você é metida. Você é metido. Não pode pôr um terninho, uma roupinha boa, vir com metida besta. Borauê, sábado que me no Borauê. Eu ando num carro, que cabe 7 pessoas. Uma vez eu fiz uma campanha aqui dentro do meu Land Rover, lembra? Campanha que eu fiz aqui? Aí essa agora que eu peguei as 3 caixas, eu tenho um menino que eu amo muito ele. Eu não sei porque Deus não me dá a casa, eu estou numa luta com casa e dá só carro. É verdade. Aí escuta, eu estou passando. O meu sobrinho que eu gosto, falou: tia, como assim Deus dá? Ele não é evangélico. Eu falei assim: não tem como eu te explicar. Que isso aqui não é igual funk, não é igual forró. Não. Isso aqui tem que curvar. Tem que descer. Porque eu não tenho culpa se alguém tem fé. Entenda bem, você tem que entender. Alguém tem pessoas que têm fé, entendeu? Para remar com a mão, todos já têm fé para andar de navio. Mas a fé é igual? É, só é diferenciada. Entendeu ou não? Aí deixa eu contar, você tem que entender isso aqui. Aí eu encontrei uma pessoa, aí ele falou para mim assim: é a senhora mesmo? É eu. A senhora que veio do tráfico? É eu. Uma Zete Alves? É eu. Esse carro é da senhora? Meu. Não. Ué? Não, por quê? Antes eu metia assalto, eu roubava tudo, eu roubava caixa eletrônica, irmão, caixa eletrônica, ia para caixa econômica, cansei de roubar tanta gente, metia assalto em caminhão de gasolina e tudo. Aí um dia eu fui roubar uma mulher, não sei se eu contei aqui, uma velhinha que pegou uma danização, um dinheirinho bom, e eu fui atrás. Quando eu fui atrás, ela falou: aqui não, Satanás, que você não rouba. Nunca mais eu roubei crente. Eu estou feliz, sabia? com toda a luta que eu estou enfrentando, eu estou feliz. Olha cá, vamos embora, bora para nós embora. Ó, quando eu desço, eu reconheço o meu estado. Quando eu moro longe, e quando eu venho, eu morei quase 25 anos no Rio, agora eu estou em São Paulo. Uma das coisas que você vai aprender a entender agora: quem nunca aprendeu o caminho da oração, nunca vai aprender o caminho da vitória. Se conhece um obreiro de valor, se ele ralar no joelho. Se conhece um crente de valor, se ele ir para o joelho. O nosso saudoso pastor Billy Graham fala que de joelho é o segredo que eu descubro com. Então entenda. Jeremias. Sim, Senhor. O que você está vendo? Eu estou vendo o oleiro trabalhando sobre o vaso, ou seria, sobre o barro. Eu vou até sentar depois dessa. Oh, mas eu não gosto desse demônio, viu? Mas eu tenho que usar. Isso mata, isso aqui mata. E quando a gente está em jejum que usa isso aqui? Sem comentar. Olha aqui. Eu vi o olheiro trabalhando sobre o e fazia conforme bem lhe parecia. Por isso que eu sentei. Olha para esse irmão e fala: você está reclamando de quê? Fala para ele. Você está reclamando de quê? O oleiro está amassando o barro. O oleiro está amassando o barro. E não é você que manda, é ele que manda. Não é você que manda, é ele. Eu vou falar de novo para você melhorar esse glória a Deus. Eu vou sair daquela firma que eu não estou aguentando mais. O oleiro está trabalhando. Eu não vou ficar perto dessa irmã cantando mais, porque eu não estou suportando ela. Deus está trabalhando aonde? Eu não gosto quando fulano prega. Eu não gosto quando fulano canta. Meu filho, o oleiro está moldando o seu. Quando eu me converti, teve um policial que matou as minhas irmãs. Eu perdi no crime duas irmãs de 15 e 16 anos. Eu procurei o camarada 8 anos para matar. Não achei, pastor Marcelo. Quando Jesus me encontrou, que eu já estava pregando quase 8 anos, 7 anos mais ou menos, quem entra pela porta? Ah. Olhei assim, eu falei, não, procurei esse cabra 8 anos. Eu estou lavada e remida no sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo. Aí entra. Ele entrou, sentou e ainda fez isso para mim. Ai, Jesus. A rapadura é doce, mas não é? Qual era a mensagem que eu estava pregando? Perdoar, a palavra perdoar é perder. É esquecer. E quem entrou tinha matado a minha irmã. Acabei de pregar, acabou o culto, ele veio. Estou tão feliz em te ver. E eu falei, e eu muito mais. Eu falei para ele assim: lhe procurei 8 anos para matar você, mas Jesus entrou dentro de mim. E eu falei, ele mata minhas irmãs e é eu que peço a ele perdão. Dá para entender? Eu falei, você me perdoe, que eu procurei tu para matar. Ele me perdoe, porque eu estava no meio e matei. Sabe o que, é que Jesus fez? Salvou ele. Ele entrou, ele estava perturbado, enquanto eu não perdoasse. Quem não perdoa fica doente. E falta de perdão não tem remédio nem médico. Quem não perdoa não conquista. Deus olhou para Jeremias e disse: Jeremias, eu estou trabalhando no vaso. Como que está, irmão? Quem já foi no lugar que faz vaso? porque a qualidade de vaso. Devido à hora, eu vou falar só de três. O vaso, quando ele é de madeira, ele não pode nem ser molhado. Se cai uma unção de chuva, o vaso fica como? Podre. Porque madeira não aguenta muita água. Ela tem que ser vaso de ferro não dá certo. Tem que estar limpando direto. Porque fica preto, tem que pegar um. Eu gosto de lavar a panela. Eu não tenho empregado, eu não sou rica. Então eu mesmo lavo a panela. As unhas que eu não dava nem para fazer. Olha. Hoje eu lavei. E eu ponho aquele limpa alumínio. Aquele negócio tá pia, gente, porque eu vou é na mão. É, eu não entendo umas pregadoras que prega, não sei, não vai louco, não sei nada, tá bom, tá fazendo nada. Eu vou dar conselho a vocês, rapazes. Se a moça não fazer um arrozinho. Tá, Bruna, cadê você, filha? Ela é. Fique em pé, Bu, fique em pé. A Bruna cozinha, aquele irmão dela lá é folgado, ela faz tudo para ele. Olha ele falando que é verdade. Cozinha, me ajuda, inteligentíssima. Eu falei para ela, filha, por que você não estuda para ser juíza federal? Você imagina eu, pregador, que veio da cadeia e Bruna juíza federal. Eu falei para ela, se você for juíza federal, como que você me julgaria? Ela disse, mãe, primeiro, não julga parente, porque é contra o código da lei. Segundo, a senhora pode ser minha mãe, mas eu ia aplicar a sentença. Eu falei, nossa, tá doido? Sem misericórdia. Aí me escute. Eu fui no lugar que faz o vaso. Olhe bem para a mãe aqui. Eu vou ter que tomar minha água aqui para me explicar para vocês. Ei, como eu estou gostando desse culto. Eu vou falar, para arrebentar aí, que eu sei que me criticam mesmo. Ei, amor não enche barriga, amor. Tá bom? Tá? A bonequinha está toda, bonequinha da Fanta. Não frita o ovo, não faz um arroz, faz nada. Ainda a mãe, no México ela estuda. Tinha que morar na roça para ver como é que é o pesado. Eu não posso falar tudo. E esses rapazes, hein? Não estuda. Não quer trabalhar. Irmã Zete, eu quero ser igual a senhora. Sai de mim, eu não sou preguiçosa. Eu vendo roupa em porta de igreja, eu vendo pão. Um dia a moça falou, pelo nome que a senhora tem em rede social, não tem vergonha de vender pão. E eu falei para ela, para você, eu vou te dar uma resposta simples. Não tem vergonha de se meter na vida dos outros, não? Eu não sei se eu vim no dia certo ou se eu vim no dia errado. Eu estava lá, a irmã falou, como a senhora consegue esse tanto seguidor? Eu falei, nem eu sei. Vem aqui. Você sabe o que é oleiro maçar o vaso? Sabe o que é lindo? Ó, maçou. Aí reforma de novo. Reforma. Aí você está assim. Agora eu estou bom. Já me deu uma amassada, estou bom. Aí o oleiro olha e fala assim, não, acho que não melhorou ainda não. Está meio nariz em pé. Vai de novo. Deixa eu te explicar. Eu fui no lugar que faz vaso. Eu vi um tamanho, eu não sei se alguém já morou na roça aqui. Eu vi um tamanho de, eu não sei falar a palavra direito, mas vocês me ajudam. Lareira, um negócio assim. Só tem, que a lareira de casa, ela da sua casa, não da minha que não tem. Na minha casa até é complicado. Mas é um fogaréu para queimar o barro. Um fogo bem grande para queimar o barro. E você escuta o barulho, porque o barro começa a pegar a quentura e vai firmando aquele barro, porque o vaso está pronto e começa a encostar para modelar e ficar pronto o vaso. Quando está pronto, tem alguma pedrinha, tem que jogar lá de novo, quebrar ele de novo. Eu queria entender, porque se eu for entrar em detalhe, como que crente que nunca passou pelo fogo quer ser vaso? Não, assim, eu não sou pregadora, Deus só me chamou para dar uma arrepiadinha assim e tal, né, para dar uma palavrinha. Mas como é que pode? Porque o fogo queima tudo, não é isso? Aí eu não entendo. Tem vezes, pastor Marcelo, eu já vi culto aqui e lá no outro nós ia. Eu lembro quando eu lhe conhecia. Tudo uma de abrancinho, olhei a bonequinha. Eu falei, eu vou pregar direitinho, sem fazer reboliço, para ele gostar de mim. Mas aquele dia virou tudo, não endoidou. E eu já vi no púlpito do senhor, lhe respeito como líder, o fogo caindo e obreiro assim, ó. Eu falo mesmo, eu falo. Aqui, segura. Tem um doido pulando, dá um pula aí, um grito aí, todo mundo fala, ó, glória! Aqui. Já vi também, que pena que não está todo mundo, né? Já vi também na igreja, para dar um de vaso, quer falar a língua estranha mais alto que todo mundo. Olha que bobeira! Oxe, esse bobo, menino. Não aprendeu na vida ainda, não? Deixa eu lhe falar. E foram todos cheios. Foi todos. Não foi alguns. Foram todos cheios. Eu acho que hoje eu não vendo meu pão, pai. Foram todos cheio do hã? Foram todos cheios do Espírito Santo. Porque na igreja tem uns que pula, outros da glória alto, outros chora, mas tem outra raça que não faz nada. Meu filho, pelo amor de Deus, não põe esses cabras aqui não. Não. Eu estava orando, nunca lhe disse isso, meu filho. Eu estava orando e disse, Deus, pastor Marcelo é diferente. Eu queria, porque eu prego para multidão. Vocês veem na minha rede social lá. Eu preguei na igreja quase 15 mil, só mulheres. Estou pregando com a igreja de mulheres, 15 mil ou mais. No púlpito cabia quase 3 mil obreiros. Eu preguei um tema assim, Deus não se conforma com nada vazio. Desci a burdua. Não me chamaram mais. E eu estou nem aí. Não estamos, gente, a pandemia está aí, eu não sei falar o nome direito, a luta está aí, quantos estão com as portas fechadas? Eu não aguento mais de tanto que eu levanto cesta básica, o que que eu não aguento mais? É a tristeza, porque eu não arrumo tanta comida para o povo. Eu doei no ano passado quase 6 mil cesta básica. Eu tenho muitos parceiros comigo. Agora preste atenção, não está na época de ficar morto. Eu perguntei a Deus, falei, Deus, aquele menino é da terrinha, tem que ser do Nordeste para ter um tutano de fogo. Mas o que você está falando? Que São Paulo não tem? Você não está entendendo. Estou dizendo ao pastor Marcelo a chamada. Aqui também em São Paulo tem pentecostal, o mundo todo. Mas que tem uns ruins, tem também. Então escuta. Eu disse, Deus, que negócio só tem aquele homem que eu não aguento. Ele faz assim. Aí Deus falou comigo: conhece a história dele? Sabe quem é mãe? Oh? Sabe quem é mãe? Sabe quem é pai? Sabe como eu levantei ele? Sabe quem é a família dele? Sabe o que ele sofreu? Eu falei: tá bom, já tá bom, já tá tudo certo. O senhor continua com ele aí e eu tô fora, eu vou entrar no meio. É. A irmã estava desesperada, eu tinha que ver a senhora. Que eu perguntei a Deus por que a senhora era doida. E eu estava ficando doida. Eu falei: só estava ficando doida por quê? Não, eu estava ficando meio esquisita. Eu falei: pois é, doida de unção é uma coisa, e doida para ir para o Jiquiri é outra. Então me entenda, entenda. Se o vaso não for quebrado, moldado e queimado, ele não aguenta nem um culto muito tarde. Se o culto acabar tarde, eu moro em tal comunidade, também sou da favela, irmão. Eu moro em tal comunidade, lá não sei o quê, lá não pode estar, meu marido não sei o quê. Irmão, nós estávamos num culto e entrou um homem matador. Eu estava no culto, eu que estava pregando. A mulher foi no culto, ela era a mulher dele, e ele perigoso. Irmão, os homens dele ficou do lado de fora, ele entrou todo armado. Ele falou: se esse culto acaba nessa hora, eu dei risada. Só vai matar nós se ele quiser. Se ele não quiser, pino do lado, se é útil. Olha, irmão, um negócio. Eu orei para a mulher, que a mulher cai, levanta e arrebenta ali, e opera aqui, e rasga lá. Aí ela falou para mim assim: cheguei numa conclusão que eu vou viver mesmo. Falei: até eu, senhora. Deus não vai deixar nada acontecer na sua casa se ele não quer. Ninguém vai impedir a tua bênção. Ninguém vai roubar a tua vitória. Ninguém vai tomar o que é seu. Levanta a mão e dê glória a Deus. Aleluia. E eu acabo aqui. Deixa eu, não dá muito tempo, peraí. Deixa eu explicar. Quando o vaso é modelado, massado, quebrado, queimado, esse vaso, quando ele está todo formado, bonito, do jeito que Deus quer, aí Deus fala para Jeremias: como vaso que quebrou na mão do oleiro, ó, aprenda uma coisa que eu já vi algumas pessoas pregando e dizendo o seguinte: é você que se quebra, não é Deus que quebra. Não concordo com essa conjectura de narração da interpretação da palavra, porque eu vou lhe dizer: não tem como eu mesmo me quebrar. Estamos falando literal. O que Jeremias está dizendo é o vaso, o vaso. O vaso, o vaso. Então Deus está comparando Israel como esse. Então alguns pregadores falam assim: e o vaso se quebrou. Então vamos trazer na tradução para você entender direitinho. Quando fala assim: o vaso se quebrou, na mão de quem? Hã? Porque ninguém quer se quebrar a si mesmo, gente. Não tem conjectura para isso. Porque quando fala a palavra, olhe para mim, depois você lê a Bíblia. Quando fala a palavra quebrar, não é eu que vou quebrar. Porque quem quer andar quebrado? Você quer andar arrebentado? É ruim que eu quero andar quebrado. Mas o oleiro quebrou. Hã? Conforme bem lhe pare. Você que está lendo a Bíblia aí, fecha. Pega na mão do seu irmão, depois você passa a aula. Pega na mão dele. Olhe para ele. Olhe para ele. Fecha a Bíblia, amor, que agora eu vou falar o que você. Fecha a Bíblia, obreiro. Olhe para o teu irmão e fala assim: ó, hoje você está entendendo algo forte. Ele quebrou como bem lhe pareceu. Então ninguém vai atrapalhar a sua bênção. Quem quebrou você vai te arrumar todinho. Quem crê nisso? porta vai abrir. O milagre vai acontecer. A providência está chegando. A glória está sendo manifesta. Quem te viu quebrado vai te ver arrumado. Quem te viu falido vai te ver próspero. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Deus está falando para a igreja, Deus está falando para o povo. A bênção está aqui, o milagre está aqui, a vitória está aqui. Ai, meu Deus, aleluia. Quem está vendo a sua situação, não acredita, por favor, com a permissão do pastor Marcelo, eu quero falar algo aqui rápido para nós acabar, mas corta aí para não, corta como é que fala, para não ser transmitido, deixa eu falar algo aqui. Quem o oleiro trabalha? Como fez? Aí escute. Tá filmando aí? Escute. Meu marido trabalhava numa firma. Aonde o oleiro quebra, igreja não fica vazia. Irmã Zete, o que é isso? Quem te falou que fica? Não fica vazia, nem porta fecha. Porque quem não concorda o jeito que o oleiro está trabalhando, ele sai e Deus manda 10, irmão. Aí sabe o que eu falei para Deus? Não tem aí no céu uma chavinha de uma casa para mim? Para mim colocar meus filhos, o senhor só me dá carro. É porque quando eu roubava, eu gostava de máquina, né? Aí Jesus salvou eu e falou, vou continuar. Ai, Jesus. Eu preguei no congresso, quando foi feito o refém com a minha família, levaram meu anel de formatura. E eu fiquei tão triste. Falei, Jesus, Satanás me roubou. Aí Deus falou, fica tranquilo que eu dou jeito e tudo. Eu estou pregando perto do garimpo. Pregando, mas nem sabia que era lugar de garimpo. E eu encerro aqui. Aí me deram um presente no final do evento. Vocês lembram aquele anel que era de balinha? Um anel que vinha com a pedrinha vermelha, mas era de bala? Eu ganhei um. Tadinho de mim, Jesus. Eu achei que era um anel de bala, irmão. Aí eu falei, eu quero muito. Oh, Jesus. Por que que crente é assim, irmão? Pastando deserto, quando vem a bênção, ele acha que é falso, né? Eu falei, irmãos, muito obrigado por esse anel de bala, olha. Eu ainda fui assim, falei assim, eu queria tanto, porque quando eu tinha 7 anos, antes da minha mãe morrer, comprava tanto balinha desse anel com pedrinha vermelha. A advogada estava assim na frente, aí deu uma risada tão alta, eu falei, puxa senhora, nunca usou anel de balinha? Eu falei, né? Ela falou assim, ô, minha filha, você está usando de rubi. Eu, ai, pá! Aí eu olhei assim, eu nem saio com ele. A mulher falou, não sai para não pôr quebrante. Eu dei risada. Eu falei, tem isso ainda, quebrante? Eu falei, irmão, nós debaixo do eterno tem negócio de quebrante, de tal quebrante, quebrado. Não tem nada disso, não. Aqui. Você está aqui, essa pandemia do jeito que está, mas o Deus de Israel vai nos guardar, vai guardar nossa família. Deus abençoe. Eu acho que eu estou meio brava hoje, assim, não, eu estou alegre por estar aqui, mas guarda essa palavra. Quem tem chamado tem que ser quebrado, depois de quebrado ele é valor e... Nós estamos falando do valor pelo homem. Valor que vem do? Muito obrigado. Escute bem. Devido à situação que eu estou passando, uma irmã. Por favor, ore por nós. Meus filhos, acho que já foi lá. Eu preciso alugar uma casa com muita pressa. Eu achei uma, mas eu não tenho condições ainda de alugar. Porque eu tenho um escritório também em casa. Eu tenho meu secretário no Rio de Janeiro. Ore por mim, irmãos. Não estou bem de saúde. Ore por mim. Eu vou fazer biópsia, mas eu creio que Jesus já me deu vitória, viu? Tá? Aí eu não queria que vocês passassem ali sem levar meus pão. E eu lhe amo muito, pastor Marcelo. Tu tem uma mãe aqui que ora. Tem hora que eu vejo os pitbull. Eu falei, Deus, ajuda o pastor Marcelo a parar de ter aquele coraçãozinho bonzinho. E fala para ele dar uma arrepiada boa no crente valente que tem por aqui. E se o senhor tiver mercê com vergonha, chame nós, que nós vamos para cima. Aleluia! Quem está feliz da glória a Deus? Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. A doença.